cada vez que eu te vejo, eu me apaixono mais, perco a noção do tempo. Ter você é o que me faz viver. Toda vez que eu te chamo, eu percebo proteção. Eu me sinto tão amado e me sinto tão amado. Ter você é o que me faz viver. Te dei meu coração, meus dias são só para ti. Aumenta o fogo em mim e envolve-me com tu. Você veio adorar a Ele? Eu te dei meu coração, te dei meu coração, meus dias são só para ti. Aumenta a tua presença nesse lugar, cante. Eu decidi viver pra te amar. cada vez mais. Aplauda o Espírito Santo nesse lugar.